Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7, aqui no canal Mundo da Web, edição para esta quarta-feira, dia 10 de setembro de 2014. A edição de hoje do Nota 7 vai trazer quatro temas, na minha opinião, bastante interessantes. Primeiro, Royal Philharmonic Orchestra com Another Brick All, aliás, Another Brick in the Wall. Logo depois, mudamos um bocadinho com Corina Corina, de Chet Atkins. Ficamos também com Johannes Lindstedt, com a música La Cabanita na Plagia. E acabamos com uma música que eu acho interessantíssima dos Beatles, aqui tocada por Frank Purcell, com a música The Long and Winding Road. São as minhas próximas quatro sugestões para hoje, quarta-feira. Eu, Carlos Bonaparte, volto a encontrar-me consigo amanhã, por volta das 19 horas. Fico bem ouvinte, boa tarde para si e até amanhã. Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia.